Vai com disposição. Vai com expectativa. Deus envia Jonas, mas Deus, conhecendo a Jonas, já diz: Jonas, te alegra. Jonas, te motiva. Jonas, te dispõe, haja disposição em ti e vai a essa cidade aonde a perdição está tomando conta. Aonde a destruição está tomando conta. Se nós pudéssemos imaginar as coisas que aconteciam lá em Nínive, então certamente nós veríamos que famílias, casamentos, filhos, pessoas naquela cidade estavam sendo destruídas. Uma mentalidade errada. Alguns talvez sem fé em nada. Uma incredulidade. Talvez por conta de outros, fé em deuses que não eram deuses. Fé em entidades, em coisas malignas. Aquela cidade precisava do evangelho. Aquela cidade precisava da boa nova, aquela cidade precisava de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém da parte de Deus que fosse até lá. Amém? Você vai ver na palavra de Deus, constantemente Deus chamando pessoas, não é? Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão, e Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei, e ali eu farei o teu nome grande, e ali sê tu uma bênção. Você entendeu? Deus chamou Abraão, Deus chamou a Jonas, e certamente Deus tem chamado a mim e a você com a finalidade de nos enviar a lugares, a pessoas, a casas, a famílias, aonde lá há necessidade de ouvir o evangelho, para que a destruição que está acontecendo lá termine, pare de acontecer. Deus chama Jonas, e diz ali na palavra de Jonas que, incrivelmente, Jonas teve disposição, e eu acho que isso já era uma coisa que não era comum na vida dele, disposição, mas aí ele se dispôs. Mas diz ali que para fugir da presença de Deus, para ir para longe, capítulo 3, ali pelo meio, diz que ele pagou, pois, a sua passagem, né? É incrível como Jonas chega ao ponto de gastar dinheiro, de investir, de pagar, para ir para longe de Deus. Ele não somente foi para longe de Deus de graça, mas ele botou a mão no bolso, tirou dinheiro e investiu, pagou para desobedecer, para ir para longe de Deus. Olha a loucura que está vivendo esse homem, investindo em coisas que o levam para longe de Deus. Que perigo que as pessoas que nós corremos, de às vezes colocar nosso dinheiro aonde vai nos levar para longe de Deus. Pagou para ir para longe de Deus, não é? Você conhece um ditado popular que diz aí, não é, que algumas pessoas, com bastante soberba, com bastante orgulho, dizem: ah, eu dou um boi para não entrar numa briga. Não é que eles falam assim? Né? Até aí, glória a Deus, né, pagou para não se incomodar. Mas a segunda parte eles dizem: mas eu dou uma boiada para não sair de uma briga, né? Coisa mais soberba, mais orgulhosa, pagar e caro uma boiada para arrumar encrenca, para perder a paz, para brigar, né? Acho que isso acontece muito em muitos lares, entre maridos, esposas, aquela bronca, aquela encrenca, aonde há uma briga e daqui a pouco um diz: ah, eu não dou o meu braço a torcer, ah, eu não volto atrás. Ah, eu estou certo, então eu não vou buscar a reconciliação. E aí fica esperando o outro vir. E aí começa aquela greve de silêncio de um lado e de outro. Você já viu isso? Já ouviu falar isso? Lá na sua casa, na minha, não acontece isso, né? Nunca isso aconteceu conosco, nem antes de ser convertido. Aquela greve de silêncio, né? Eu jamais, irmãos, isso, eu disse para mim mesmo, jamais... Eu vou ficar medindo força, Jamais eu vou fazer greve de silêncio. Pelo contrário, eu sou o primeiro a procurar a reconciliação. Não quero pagar para me incomodar, né? E o Jonas aqui pagou. Pagou para se incomodar, né? Pagou para ser infeliz. Pagou para ir para longe de Deus. Se você der uma olhadinha aqui do lado, você já viu que hoje é uma noite de ceia, né? E o que, que nós simbolizamos e representamos através da ceia? Que nós queremos a presença de Deus. Que nós queremos comunhão com Deus. Que nós queremos ir para perto de Deus. Agora não tem como ir para perto de Deus sem ir para perto da vontade dEle. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí. Você quer a presença de Deus? Então você quer a vontade dEle. Pergunta agora, entendeu, irmão? Entendeu? Essas coisas andam juntas? Presença de Deus e vontade de Deus, não é? Talvez o Jonas se agradasse da presença de Deus, era um hebreu, nacionalidade judaica, do povo de Deus, conhecia as leis de Deus, se achava como nação, como sangue puro, tinha dificuldade em misericórdia e compaixão pelas outras pessoas, e talvez para ele era muito tranquilo a presença de Deus, era muito tranquilo as leis de Deus, mas quando tocou de compaixão, de ir a uma nação para falar do amor de Deus, para que pessoas se convertessem, tivessem uma vida abençoada, aí ele disse que não, né? Aí ele pagou para desobedecer, né? Quanta coisa aí, quanta coisa dá para pagar para ir para longe de Deus, né? Dá para pagar a internet sem ir para longe de Deus, né? Mas dá para pagar a internet para ir para longe de Deus? E com um dedinho e uma teclada, dá para ir para muito longe da presença de Deus. É pagar para ir para longe de Deus. Quem contrata, né, essas TV por assinatura, e ali vai olhar programa ruim, sujo, está pagando para ir para longe de Deus. Mas se contrata uma TV essas fechada, né, e vai olhar um programa aí que agrada a Deus... Então está pagando para ir para a presença de Deus? Se alguém vai lá na lotérica e vai fazer uma fezinha lá, está pagando para ir para longe de Deus? Se alguém passa nesse lugar aí de prostituição, está pagando para ir para longe de Deus? Se alguém vai naqueles lugares errados que fazem trabalho para tirar o emprego do outro, para tirar o marido ou a esposa do outro, está pagando para ir para longe de Deus? Dá para pagar para ir para perto de Deus, mas dá para pagar para ir para longe de Deus? Amém? Aí talvez você diga, mas pastor, então quando eu estou dizimando, eu estou pagando para ir para a presença de Deus? Não. Quando eu estou dizimando, eu estou pagando pela minha salvação? Não. Nós não pagamos a salvação, nós não pagamos a misericórdia, o perdão dos nossos pecados, mas quando nós ofertamos ou quando nós dizimamos... Nós estamos declarando que nós temos um Deus no céu. Amém? Nós estamos nos vacinando contra o Deus que é a ganância, né? Que é ser ganancioso. Não estamos comprando, pagando salvação nem perdão. Mas dá para que os nossos investimentos sejam investimentos de obediência e que agradam a Deus. Amém? Pagou para ir para longe de Deus... E que coisa interessante, né, quando ele faz isso, Deus ainda quer corrigir esse homem, né? Deus é muito misericordioso. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus é muito misericordioso. Talvez nós não tivemos a missão do Jonas, nem pagamos para ir para outro lado, dessa maneira que está aqui na Bíblia. Mas eu acredito em que situações nós já nos distanciamos de Deus e Ele já foi atrás de nós, amém? E Deus foi atrás do Jonas. E Deus precisava mandar uma tribulação, uma dificuldade, uma luta para resgatar esse homem. Sabe quando vem uma luta, uma tribulação, uma dificuldade para mim e para você, e a finalidade é nos resgatar, nos atrair para Deus, nos recolocar no caminho, é bênção. E aí muitas vezes nós interpretamos mal e achamos que Deus está querendo o nosso mal, mas no entanto Deus está querendo nos recuperar. Quando é uma tribulação como essa, Deus manda uma tempestade tremenda, e diz ali que o barco estava por se despedaçar, e os marinheiros estavam ali apavorados naquele lugar, não é? O que que disse Deus para Abraão? Capítulo 12. Sai dessa terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, e sê-tu uma bênção. Agora o Jonas dentro daquele navio não foi uma bênção. O Jonas dentro daquele navio foi uma complicação para aquelas pessoas que estavam ali. Em vez de ser uma bênção, em vez do Jonas chegar lá, aliás, nem poderia estar lá, né? Nem poderia. Mas ainda que estivesse lá e se arrependesse, ele poderia ainda ser uma bênção, né? E começar a falar de Deus para aqueles homens. Mas ao invés de falar de Deus em desobediência, longe da vontade de Deus, longe de Deus, ele estava trazendo encrenca, complicação. Deus falou para ser uma bênção para Abraão, para Jonas, e ele está sendo uma encrenca, né? Aonde ele está, está trazendo mal-estar. Aonde ele está, está trazendo complicação. E ali está aquela complicação tremenda, os marinheiros começam a orar, as suas entidades, seus falsos deuses, não tem resultado. E não tem mesmo, né? Quando Deus envia alguma coisa, nesse caso, uma tribulação com um propósito, só Deus tem autoridade para cessar aquela tribulação. Se alguém está passando por uma tribulação que foi Deus que enviou, não adianta aí em entidades, a demônios, a falsos deuses, não vai adiantar nada. Diz ali que eles lançavam ao mar a carga que estava no navio, né? Quando é uma situação que só Deus pode resolver, não adianta clamar para ninguém, a não ser Deus, e não adianta fazer o que puder. Trabalhavam sem resultado, lançando ao mar a carga, tentando uma saída, seja espiritual, consultando falsos deuses, religiões erradas, seja trabalhando, se esforçando e sem resultado. Isso pode acontecer na vida de muita gente, né? Trabalhar, se esforçar, se desgastar sem resultado. E se vai buscar ao outro que não a Jesus, o único caminho, também não tem resultado. Sem resultado nenhum, aqueles homens desesperados começam a olhar e talvez, olhando aquela carga e botando fora, olharam para o Jonas, não é? Talvez pensaram assim, esse plasta aí dormindo, né? Eu acho que eles ficaram tentados em pegar o Jonas e vamos aliviar a carga do navio, vamos jogar esse homem no mar, porque isso aqui não serve para nada. Nós aí se esforçando, trabalhando, se empenhando, espiritualmente errado, mas estava buscando ainda que é errado. E o Jonas lá parado, dormindo, passaram por ele, peso morto mesmo, né? Peso morto ali, acho que tiveram, quem sabe, vontade de jogar ele para dentro da água. Mas chegaram ali eles e perguntaram, né? Se estranharam, estranharam o que, que ele estava fazendo dormindo, por que, que ele não clamava ao Deus dele. E aí diz que eles tiraram então sortes ali. E caiu aquela sorte, caiu em Jonas e descobriram, né? Perceberam, acharam que pudesse ser ele o problema. E aí realmente foram lá perguntar para ele, né? Uma sabatina, perguntando para ele qual é a ocupação, que ocupação tu tem, de onde vem, qual a tua terra, de que povo tu és. E aí ele conta, né? Ele diz ali, no final do versículo 10, que ele declarou, né? Ele declarou tudo que ele estava fazendo de errado, e que aquelas coisas erradas que estavam acontecendo, aquela tribulação era por sua causa. E que ele estava passando por aquela dificuldade, porque havia um Deus no céu, Criador do mar e da terra, com autoridade para chamar a atenção dele, para enviar aquela tribulação, mas também com autoridade para mandar cessar aquela tribulação. E é o que Deus faz ali. Ele diz, me joguem no mar e... Me joguem no mar, então, essa tempestade vai passar. Ele diz, eu sou o problema. Vocês me tirem do meio de vocês e as coisas vão resolver, não é? Que coisa ao contrário, não é? O homem de Deus, que era para ser uma bênção, disse que era um problema. O homem de Deus, que era para ser uma bênção para os incrédulos, era um problema para eles. Era para ser uma bênção, como Deus declarou para Abraão, mas era um problema para eles. E ele disse isso, então me joguem no mar. E aí vai passar, e de fato eles pegaram, lançaram ele no mar, e a tempestade passou. E aí o barco teve calmaria, né? Porque havia um homem desobediente. Havia um homem distante da vontade de Deus. E quando ele foi lançado no mar, então veio a calmaria. As coisas se arrumaram. A história não para aqui, né? Quem não conhece esse texto bíblico, saiba que Deus teve misericórdia de Jonas. E Deus insistiu com ele. Ele não morreu afogado ali naquele mar. Mas Deus trabalhou na vida dele a fim de resgatá-lo. Esse dia eu estava fazendo uma leitura, lendo de um homem, aproximadamente ali por 1500, né? 1500, chamado João Calvino. E esse era um homem que Deus chamou ele com uma missão, né? Deus chamou ele. Deus chamou Abraão disse, vou e foi. E foi uma bênção. Deus chamou Jonas não foi. Mas Deus chamou um homem chamado, ali por essa época, 1500, chamado John Calvino. E ele era um dos reformadores, né? Contra aquelas coisas erradas lá de cobrança de indulgências. Naquela época que quem cria na Bíblia era lançado na fogueira, né? E ele viveu aquela época lá. E por causa de uma perseguição, ele era um homem francês, e por causa de uma perseguição, ele diz, eu vou para uma outra cidade chamada Estrasburgo, eu vou para lá, porque lá tem reformadores, né? Porque lá tem crentes. Eu vou para lá porque lá é um lugar livre, um habitat livre, lá que eu não vou ser perseguido, que eu não vou ser lançado à fogueira. E ele foi para lá. E quando ele estava indo para lá, por causa de uma tropa, ele foi desviado, né? Ainda na cidade de Estrasburgo, ele ficou lá naquela cidade para passar uma noite lá. E quando ele estava passando uma noite lá, um outro homem disse para ele, olha, foi Deus que te mandou para cá para nós começarmos uma reforma, né? Deixa eu corrigir uma coisa, ele estava indo para Estrasburgo, mas daí foi desviado para Genebra, é isso. Tá? Foi para Genebra, e lá em Genebra ele ia só pernoitar lá, passar uma noite, e um homem de Deus lá falou que ele era um enviado de Deus, né? E aí ele diz uma coisa a seu próprio respeito, ele mesmo fala isso, né? Ele diz assim, ele dizendo a seu próprio respeito, uma autobiografia dele, ele diz, eu era uma pessoa de disposição bem pouco sociável, e um tanto tímida. Eu sempre amei o isolamento e a paz. Deste modo, comecei a procurar algum esconderijo onde eu pudesse estar longe das pessoas. Meu objetivo sempre foi viver uma vida privada, sem ser conhecido. Esse homem falou isso, né? Ele estava indo, né, para Estrasburgo, lá com a finalidade de chegar naquela cidade lá e adquirir cultura, estudar, ler. Ele era alguém culto. Mas quando ele foi passar uma noite lá em Genebra, e fala dessa sua vontade, dos seus planos, aí diz que um outro homem chega para ele e diz assim, ele mesmo diz, né, diante da recusa de Calvino de ajudar na reforma de Genebra, Guilherme Farel fez aos brados uma denúncia contundente dos planos egoístas de Calvino, proclamando que Deus não abençoaria a sua vida acadêmica. Né? Se Guilherme Farel fala isso, olha, Deus não vai te abençoar. Se tu for para Estrasburgo, porque Deus te quer aqui, fazendo uma reforma nessa cidade. E ele responde, Farel, né, o nome Guilherme Farel, me manteve em Genebra, não por meio de conselhos ou súplicas, mas sim por meio de um apelo formidável, como se o próprio Deus tivesse estendido sobre mim a sua mão desde as alturas, a fim de me prender. Amém? Que coisa, né? Um homem que foi passar uma noite numa cidade e entendeu que Deus tinha um chamado para ele, para aquela cidade, e ele ficou lá em Genebra e levantou uma reforma naquela cidade. Jonas, entre 750 e 800 antes de Jesus. João Calvino, ali por 1500, 1536, depois de Jesus. E 2011, você. Amém? Você pode apontar o dedo para o irmão do seu lado? 2011, você. Deus chamando você. Para enviar você. Talvez já esteja claro onde Deus quer te levar. E talvez nem seja muito longe. Talvez seja um vizinho. Talvez um colega de trabalho. Mas você vai ter que se expor, não é? Jonas tinha que se expor a Nínive. Abraão tinha que se expor a uma terra desconhecida. João Calvino foi convidado a se expor numa cidade chamada Genebra. Em 2011, Deus está chamando você para se expor, para proclamar a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho, a salvação, aquilo que trouxe paz para a sua vida, aquilo que trouxe conserto para a sua família, aquilo que está operando ainda na sua vida e na sua família. Deus tem te chamado. Amém? Qual a tua resposta? Será que como João Calvino, que vai passar a noite numa cidade, e aí um homem de Deus disse, Deus te quer aqui. E ele ouviu, e ele atendeu. E ele trouxe uma reforma naquela cidade, que um outro reformador chamado João Knox disse assim, Genebra é a mais perfeita escola de Cristo que já existiu nessa terra desde os dias dos apóstolos. Confesso que Cristo é verdadeiramente pregado em outros lugares, mas em nenhum outro lugar vi uma reforma tão sincera dos costumes e da religião. Era um refugiado escocês, João Knox também, um reformador que viveu entre 1513 e 1572. É isso que ele fala de Genebra, né? Um lugar onde gerou nele uma admiração muito grande. E Deus tem chamado a mim e a você a transformar lugares que causem admiração. Você vai olhar, se não for lugares, a gente às vezes fala lugares, fala cidade, mas uma casa, né? A pessoa, uma casa que você evangeliza, fala de Jesus, é um enviado de Deus para aquela família, faz a diferença lá, e aquela casa, aquela família, aquelas pessoas começam a causar admiração na vizinhança, entre seus parentes. Deus tem nos chamado. Amém? Vamos nos colocar em pé? Quero convidar você a colocar-se em pé. O que Deus tem te pedido? Para que Deus tem te chamado? O que Deus tem te falado? Onde Ele tem te enviado? Jonas fez de conta que não ouviu. Fez de conta que não era com ele. A vontade de Deus não era a mesma, a sua vontade? E entre a vontade de Deus e a sua, ele preferiu a sua própria. Quando rejeitou a vontade de Deus, rejeitou o próprio Deus. Se eu e você rejeitamos a vontade de Deus, rejeitamos o próprio Deus. Ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As nossas necessidades. Talvez Deus tenha te falado a respeito de uma família, a respeito de uma pessoa, mas como Jonas, ele precisava se expor. Você precisa se expor. A vontade de Deus muitas vezes nos expõe. E essa é uma noite de ceia. É uma noite que nós buscamos o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, nós o buscamos. E se o buscamos, buscamos também a sua vontade. Você pode dizer nessa noite, graças a Deus, porque alguém obedeceu, porque alguém, quando Deus o enviou até você, essa pessoa obedeceu. Ela veio até você, ela falou de Jesus, e hoje você crê. E hoje você serve a Deus. E hoje você conhece a vontade de Deus. E hoje eu e você estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. E fazer como Abraão, ou na história como João Calvino, que deixou seus planos, deixou o seu perfil para atender o chamado e a vontade de Deus. Homens que fizeram a diferença. Jonas trouxe problemas para aqueles marinheiros, mas quando ele voltou a obedecer a Deus, ele trouxe solução para a cidade de Nínive. João Calvino trouxe bênção para a cidade de Genebra. E você é chamado a trazer bênção para a sua vizinhança, seu local de trabalho, de estudo, seu bairro, sua cidade, aonde você andar. Deus disse para Abraão, ser uma bênção. Deus não disse para Abraão, ser um problema. Deus não chamou Jonas para ser um problema, mas para ser uma bênção. Se você decide, você deseja ser uma bênção, então você levanta sua mão, num sinal a Deus. E você diz, Deus quer ser uma bênção para a minha casa. Quero ser uma bênção para a minha família. Quero ser uma bênção aonde eu andar. E aonde o Senhor me enviar, eu irei. Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim, ele falou, que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele te ungiu, e Ele tem te enviado. Ungido com o Espírito Santo. E te enviado. Senhor, nessa noite. Você pode falar com Deus? Senhor, nessa noite. Nós não queremos ir para longe do Senhor. Nós não queremos nos distanciar. Se desobedecemos. Se vamos contra a Tua vontade, vamos para longe. Mas nós chegamos até esse lugar de culto, num sinal que nós viemos para a Tua presença. E que queremos fazer a Tua vontade. E que queremos Te obedecer. Essa é uma noite, Deus, de ceia. E nós queremos, por meio da ceia, declarar isso. Declarar que queremos ao Senhor. E declarar que queremos, Senhor, a Tua vontade. É possível que, como Jonas, em alguns momentos da nossa vida, tenhamos recuado, tenhamos nos distanciado. Mas isso faz parte do nosso passado. Nós estamos declarando, estamos confirmando que queremos fazer a tua vontade, que queremos nos aproximar, não para longe, mas ir para perto do Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.